Boa noite, estamos aqui no programa Ao Pé da Letra, aqui pela Rádio Sarau. Estamos aqui hoje, quinta-feira, 20 horas, mais uma vez para conversar um pouco sobre música, poesia, composição. E hoje é um dia especial porque nós estamos também fazendo o primeiro programa em vídeo, que vai ser postado brevemente nas redes. Estávamos aqui conversando, um velho conhecido, mas um novo conhecido na área da composição aqui, que é o Tom Custódio da Luz. Tudo bem, Tom? Tudo bem? Como é que tá? Tudo certinho, cara? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo aqui, a convite do programa. Eu que agradeço o convite. E aqui, inclusive, assim, é muito legal, porque você está participando de um processo aqui inicial da gente. Também estamos começando, também estamos debutando o programa aqui com o nosso aqui no estúdio do Oliver Desidério, que está na técnica. E o mais importante é o seguinte: estás aqui para falar sobre o teu trabalho, que esse ano, para quem não conhece o Tom Custódio, ele é um compositor que acabou de fazer o CD, que é o Fuga, né? Isso. É isso. E está numa certa turnê, agora, tempos em tempos, tá tocando bastante já? Tô tocando. Não tô tocando tanto quanto eu gostaria de estar tocando, mas tô tocando, sim. Exato. Tá. E esse ano foi um ano que você investiu tudo para desembocar nesse trabalho. É. E foi um ano surpreendente para todos nós aqui, porque crítica e público tem conhecido teu trabalho, não só o trabalho do CD como em áudio, como o trabalho de composição, que é um trabalho ousado, né, dentro da linha... Da linha que a gente é acostumado a ouvir. E também o show, né? O V Domingos esteve no teu show, eu não pude ir, infelizmente. Mas o V Domingos falou que o show também não é fraco, né? Olha só, aconteceu bastante coisa esse ano, né, cara? A expectativa era essa ou era uma... Pois é, eu não sabia o que esperar, na verdade. Eu não sabia o que esperar de nada, porque eu estava muito acostumado a compor, porque eu vinha compondo há bastante tempo, mas eu não sabia nada das decorrências disso. Desse trabalho assim mais pesado, como um intérprete, né? Porque você teve que encabeçar suas músicas, né? Teve que, vou lá, levantar a bandeira das próprias canções, né? É, isso aí. E é um trabalho muito complicado, né? Fazer isso, né, cara? Expor tudo, né? É. Ah, é difícil, porque tem aquele negócio também, que como é um trabalho muito novo, então tem algum alcance, mas não tem um grande alcance, então eu vou tocar, e eu não sei se as pessoas conhecem, se as pessoas gostam, e eu não sei, tem isso, assim, de tocar música própria. Quando eu toco um cover, aí não tem tanto esse medo, mas também não é música minha, então também não tem tanta graça. Entendi, né? Mas quanto ao ano agora... Que acho que desembocou um trabalho agora pela metade do ano em diante, né? O CD ficou pronto, eu acho que foi em fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano ele estava pronto, mas ele foi lançado em julho na internet. Daí, aí, lá numa página especial tua? Tinha um link pro iTunes no meu Facebook, mas não foi assim, não estava assim o... como num site, uma seção do site destinada a isso, não tinha. Como é que o pessoal consegue acessar isso? Pelo iTunes mesmo. Lá no Facebook tem um link que redireciona do Facebook, da minha fanpage pro iTunes. Entendi. E aí depois o CD foi lançado, o CD físico mesmo, mas aí levou mais uns meses, foi em outubro só. Beleza. Nós vamos estar conversando aos pouquinhos aqui, certo? Sobre o teu trabalho, certo. Devidamente apresentado. A gente vai escutar algumas canções, umas canções também ao vivo aqui. E a gente vai primeiro... Vamos explorar aqui o Tom aqui, que primeiro porque a gente está conhecendo o trabalho, nós somos compositores, então a gente somos aqueles dissecadores, né, laboratoriais. Tu também tem essa mania assim, de pegar textos assim, que tu gosta e tu fazer uma análise dele? Sim, eu normalmente... da minha parte, né? Claro que cada um sabe o que faz, mas assim, da minha parte eu desconfio um pouco de uma coisa muito, muito criteriosa, porque daí parece que fica tão criteriosa num certo momento que o critério não é mais meu daí. Entendi. O critério se sobrepõe ao meu próprio. Um pouco, fica distante de si daí. Eu fico, eu preciso estar muito, muito próximo, preciso que a coisa fique me encostando o tempo todo, senão eu não sei, eu me perco. Aí eu fica, não sei, fico meio desensibilizado, a coisa não me toca mais, sabe? É, e daí você acha que até a tua interpretação depende disso, não? Ah, tudo depende, a minha interpretação, a própria composição, se eu tô noiando muito, teve momentos na minha vida em que eu tava assim, ah não, vou estudar música, vou estudar composição, condição de vozes. Aí ficava em cima de condição de vozes. Aí naquele mês, assim, eu não compunha nada, absolutamente. Não escrevia um poema, não compunha uma música, porque me secava, assim, não que o estudo da condição de voz em si acarretasse algum problema pra mim, mas eu não sei, eu não consigo... Às vezes eu não consigo, às vezes eu me perco um pouco nesse dissecamento de que tu falou. Entendo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma canção agora do teu CD, nós vamos escutar agora, o pessoal conhecer mais ou menos o teu trabalho. Tá. Podemos começar, de repente, com a faixa título? Pode ser. Claro. Daqui a pouco a gente volta aqui no Ao Pé da Letra, aqui na Rádio Sarau, com Tom Custódio da Luz. Acabamos de escutar Tom Custódio da Luz, Fuga, faixa título do CD, que foi feito agora... lançado, agora já está físico, né? Agora está o físico. O CD já está físico aqui, tu trouxe para nós aqui. Deixa eu dar uma olhada ali. Vamos dar uma brincada aqui. Como é que é aqui o trabalho de arte aqui? Como é que foi? Pois é, essa arte foi... Vou abrir, hein? Vou abrir. Claro. É, foi feita... Esses desenhos aí da capa e da contracapa foram feitos por mim. Uh-huh. E a parte de dentro tem... A parte de dentro tem alguma coisa minha também. Sim. E algumas ilustrações do Luiz Carlos Fetter, que é um designer do Rio Grande do Sul. Legal. E o conceito aqui todo aqui da física aqui foi bolado por ti também, não? Foi. Na verdade, a ideia era pra ser outra. Eu pensei numa capa que era pra ser uma brincadeira com uma pintura do Magritte. E só que não deu certo porque ela requeria assim todo um processo de montagem, porque era para ser com foto e a pintura é como esperado. Sim. É muito absurda, então não deu para fazer com a foto, não deu certo, e eu acabei tendo que repensar tudo e fazer uma outra coisa assim. E acho que até gostei mais do que eu pensei que ia ficar outra. Ficou bem legal, clean legal, ficou... Não, ficou... E tu gosta de assim? CD físico? Gosta? Ah, eu gosto. Parece que... Não sei, parece que quando eu termino de ler tudo que tem dentro dele, termino de ver tudo, aí eu sei, realmente, do que está acontecendo. Se eu baixo a coisa, parece que alguma coisa se perde, eu não sei. Eu não tenho a fotinho, não tenho... Sei lá, não tenho os agradecimentos, não tenho... Sei, tem algum... Eu gosto mais do CD físico, sim. Isso. Não que eu compre muito CD físico, mas eu gosto mais do CD físico. Tem um amigo meu que é compositor, que também teve aqui no Pé da Letra, que é o Alexandre Lemos. Eu fiz a mesma pergunta para ele. Ele diz assim, que eu gostava mesmo era dos bolachão, né? Antigo, porque esse aqui ele não consegue mais ler. Ele diz que tem preguiça, né? Então, tipo, fica pra ele físico ou não físico, eu perco tudo, ele diz, né? Ele perde tudo. E o a tua música, a faixa título, ela foi escolhida já ou foi durante a produção que foi escolhida ela como ponto de fuga? Sim, não, foi depois. Eu só sabia que eu não queria que o CD fosse chamado Tom Custódio da Luz Volume 1. Queria que tivesse um nome mesmo, que fosse... Como que temático, assim, o CD? Cara, eu tenho que perguntar. No começo, você estava sendo chamado Tom Custódio, né? E aí depois introduziu o da Luz? Não, sabe que não? É que eu sempre usei o da Luz, mas às vezes a pessoa... A pessoa vai, assim, autonomamente, ela e corta... E no festival, aquele festival que você ganhou, também era Tom Custódio da Luz? Tom Custódio da Luz, é. Entendi, daí já vinha o nome completo. Né? Já vinha completo. Às vezes as pessoas cortam, às vezes não gostam da Luz, acham muito comprido. Aí cortam da Luz e falam só Tom Custódio. E o Fuga foi escolhido entre elas? Então. Aí eu queria que fosse um outro nome, que não o meu próprio nome, o CD. E que uma das composições desse o nome ao CD. E eu pensei em Outsider primeiro, pra dar o nome ao CD, mas eu achei meio funesta a ideia, assim, de chamar meu primeiro CD de Outsider. Não sei, achei que pegava meio mal. E também não dizia muito do que era a obra inteira. E Fuga, não, Fuga era mais legal, serve como nome de CD, e ela é uma metacomposição. Ela não é uma meta-letra, mas ela é uma metacomposição. A letra dela fala do que está acontecendo na melodia, enquanto a melodia está acontecendo. Então, já que ela fala da melodia enquanto a melodia está acontecendo, ela também fala do meu processo de compor. Entendi. Então... Fuga serve como nome dessa música, como nome do meu processo de compor e como nome do álbum como todo, afinal. Essa coisa da metalinguística que você comenta na música Fuga, assim, ela é uma linguagem que tem vários tipos de arte, né? Então, por exemplo, cinema é uma coisa que eu curto bastante e vejo essa brincadeira. Tem algumas influências de outras artes no teu trabalho? Tenho alguma coisa. O que eu CD não tem nada propriamente de poesia, porque é letra de música, né? Mas tem uma influência de poesia, assim, como eu falei do Quintana, do Drummond, da Cecília Meirelles. Mas tenho... algumas músicas, elas nasceram com um poema, não? Dessas que estão aí, eu não sei. Mas é como... Reza. Reza era um poema. Reza era um poema e acabou virando uma música muito depois. Tu olhou pra ela e encontrou a melodia depois dela. É que eu gostei tanto do poema que eu não queria... Tirar ela do processo. Eu não queria deixar ela só como um poema, porque eu tava muito mais envolvido com música do que com fazer poesia mesmo. Então eu queria estar sempre envolvido com ela. Então se ela fosse uma das músicas que estivesse no meu CD, ou que fosse uma música minha mesmo, eu estaria sempre ouvindo ela, né, no meu iPod. Ia estar sempre ali, eu ia sempre voltar a esse poema que eu achei muito legal. Tem algum personagem aqui? Ou não? Tem personagem assim. Polipolar é um personagem, por exemplo. Da Falta é um personagem. Tem vários personagens aí, sim. Sempre é, né? O que não é um personagem, na verdade? É verdade, né? Mas é que legal que você cria às vezes, né? Vai entrando no mundo dele. Sim. Como é que seria? Tem um pouquinho de ti, mas também tu claro. Insere, né? Algumas coisas nesse sentido. Uhum. Tá. E as palavras, como é que elas vêm? O que a gente pode perceber no trabalho do Tom é que às vezes a palavra manda na canção, né? No compor, na estrutura melódica. Ela vem ajustada na música para que ela apareça. A palavra é a palavra que comanda, ou é a melodia que já existe e você insere a palavra? Estranho ter perguntado isso, porque eu tava pensando isso esses dias mesmo, que em algum momento a música foi mais importante, tanto que eu tenho algumas músicas que tem assim tem muito deslocamento das inflexões prosódicas. Então às vezes eu falo, em vez de falar número, eu falo número, porque a melodia pediu. Então a letra que se coce para correr atrás, vai perder a característica da palavra mesmo. Mas às vezes não, às vezes é a palavra mesmo que dá. Esses dias eu fiz um poema que eu musiquei e a palavra que deu tudo. Não, a música estava absolutamente... de certa forma também. Mas estava mais subordinada à palavra do que o contrário. Mas eu acho que eu gosto quando as duas são tão codependentes assim que... Como se houvesse uma codependência. Se tivesse uma lógica. Elas já são realmente codependentes. Se você falasse, ela já viesse com uma lógica melódica, né? Que eu musiquei uma letra ou eu letrei uma música. Não, ela tava ali assim, nascida desse jeito, assim, pronta já. Às vezes as músicas do Chico tem muito disso, de parece que elas nasceram prontas já. E às vezes não, às vezes foi uma labuta. Certo que foi. Às vezes tiveram que mudar a frase toda só por causa de uma situação. Claro, não, muito certo que sim, mas o resultado final faz com que a música e a letra sejam igualmente importantes. Elas são tão juntas ali que... Esse é o trabalho, de repente, né? Claro. Por aí, a gente vai buscando essas coisas. É muito legal se quando sai tudo pronto, né? agora, às vezes, né? Porque é o que acontece. A gente vai criando. Nossa, é a frase, a melodia, e nasceu assim e não vai mudar nunca. Vamos continuar falando disso daqui a pouco no próximo bloco. Eu vou pedir para que você escolha uma canção para tocar pra gente, um pedacinho dela. Claro, agora viu? Pode ser? Claro, pode ser. Vou então tocar Cotidiana. Perfeito. Voltar pra casa, te ver na sala, te ver deitado é bom, te ver sonhando eu perco as estribeiras da pequenez e até acerto o tom o dia inteiro com tua leveza. Eu encho a geladeira, piro na minha minha sorte. Traço 3000 nortes que o teu número da sorte é tudo que eu quis. Te ver chegando da sacada, beija tua boca é bom, tira tua roupa então. Te ouvi cantando desafinado, que eu te ajudo com a força que tu me dá. E a gente ri um bocado, que a vida agrado assim não dera antes. Tanto e me chateio quanto dá pra aguentar. Ainda me flagro nada pelo covil dos monstros, insisto ir. Eu ainda sou um branco, mas teu riso é tanto que me vai buscar. Pra contar mentirinhas e nas entrelinhas então me fazer ver. Por tua ternura, toda tua candura, por tua cara dura de dizer que me ama, teu olhar pidão e tua boca que chama, que eu tenho razão pra levantar da cama. Contar do dia, e a gente sabe que o do outro só agora é que aconteceu. Muito bom. Excelente. Obrigado. Beleza. Voltamos daqui a pouco com no próximo bloco. Tom Custódio da Luz, aqui no Ao Pé da Letra, Rádio Sarau. Voltamos já já.